Uma florzinha pequenininha, maravilhosa, da cor de rosa, quero pra mim. Eu quero sim, não me atrapalho, seguro o galho e sem demora, arranco fora. Na mesma hora a planta chora, e a florzinha que era minha logo murchou. Outra florzinha pequenininha, maravilhosa, da cor de rosa, quero pra mim, eu quero sim. Fico com medo que murche cedo, mas tanto eu quero que não espero. Arranco fora e levo embora, mas a florzinha que era minha também murchou. Outra florzinha pequenininha, maravilhosa, da cor de rosa, quero pra mim. Mas penso assim, não adianta tirar a planta, pois a beleza da natureza só é sentida quando tem vida.